Próxima estação. Next station. Estação Brasil. Olá, ouvintes! Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o podcast de história do Brasil do Leitura Obriga História. Meu nome é Ricardo Duve e eu sou o seu apresentador deste podcast. Como vão vocês? Olha, espero que muito bem, espero que seguras, né? Pois ainda assim, ainda continuamos vivendo esse período do coronavírus, do Covid-19, e né, as nossas preocupações são inúmeras, então espero que vocês estejam bem, seguros e em casa, né, saindo o menos possível e, por favor, né, fiquem em casa, fiquem bem e escutem, aproveitem né, esse período para escutar esse novo episódio que vamos ter aqui do Estação Brasil para acompanhar o História FM, o Coluna de Hércules e por aí vai. Então, dito isso, feita essa apresentação, vamos para o tema de hoje. Né? O tema do episódio de hoje é o processo de abolição da escravatura no Brasil. Eu selecionei esse tema por duas razões principais. A primeira delas é porque, como o Estação Brasil é um podcast mensal, o próximo episódio vai sair lá por perto de fim de maio e nós teríamos passado da data da abolição da escravatura, que é o dia 13 de maio, né, de 1888. Então, aproveitei esse período para a gente tratar a respeito desse tema, para a gente debater. É um tema muito, muito, muito importante para a história do Brasil. A escravidão é simplesmente, acho que, a questão mais estrutural, né? A estrutura da sociedade brasileira até hoje em dia só pode ser compreendida por meio de uma boa compreensão do que foi a escravidão, né? Porque a escravidão no Brasil tem um significado muito, muito, muito grande que eu acho que dificilmente é comparável com algum outro país. Talvez os Estados Unidos, mas mesmo assim as diferenças são inúmeras. Então, para entender o Brasil, precisamos entender o que foi a escravidão. E no caso de hoje, o episódio de hoje não é sobre a escravidão em si, seria muito difícil até fazer, quem sabe a gente faça um especial do Estação Brasil sobre a escravidão, porque é um tema muito, muito complexo, durou muitos anos. Mas nós vamos abordar especificamente o processo de abolição da escravatura do Brasil nesse episódio. Então, por causa da data, né, a primeira razão que nós vamos ter esse episódio hoje, mas a segunda razão é, e até uma espécie de homenagem desse episódio, foi justamente a aula do Babu no Big Brother, né? Praticamente esse protagonista do Big Brother, né? Esse participante do Big Brother, um cara tão interessante, né? Um personagem meio inusitado que acabou entrando lá na casa e levantou uma série de debates muito legais. Então, uma espécie de homenagem a ele, que durante ali, acho que foi um período, né? Para quem não sabe, o Babu é um participante, acho que todo mundo está vendo Big Brother nesse período de quarentena, mas vamos pressupor que várias pessoas não tenham conhecimento. O Babu, né, um ator negro, entrou no Big Brother e tal, e ele defende várias pautas muito interessantes, né, debate muito a questão do racismo e tal, e num determinado momento ele meio começou a dar uma aula sobre a história da escravidão, sobre a história do tráfico transatlântico de escravos, sobre o passado africano, ancestralidade negra e tal. Teve um debate muito interessante sobre etimologia até do termo negro que ele levantou ali, que inclusive o Alê Santos, se vocês procurarem na internet, tem um texto muito legal sobre, mas em um determinado momento ele aborda o processo de abolição da escravidão e o processo de formação das primeiras favelas. Eu achei isso muito, muito interessante e pensei, poxa, isso vale a pena, né, a gente também pegar e trazer no nosso episódio para dialogar, né, com vocês, ouvintes, traçar paralelos e tal. Então, esse episódio também é uma homenagem ao ator Babu Santana e esse cara tão interessante que aproveitou esse espaço, né, que ele teve na maior rede de TV do Brasil, num dos programas, talvez o programa com maior audiência no Brasil, para fazer esse debate tão rico, tão interessante e trazer à tona esses temas muito importantes. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso episódio, o processo de abolição da escravatura no Brasil. Bem, nesse primeiro bloco nós vamos tentar compreender o processo de abolição da escravidão, da escravatura no Brasil, e também vamos tentar compreender os movimentos abolicionistas que foram a base, né, para a consolidação da abolição da escravidão no Brasil. O 13 de maio é muitas vezes compreendido de uma forma um tanto deturpada. Existe um grande debate, né, dentro do movimento negro, por exemplo, principalmente na década de 70, quando o movimento negro surge, de deslegitimar o 13 de maio, e com certa razão, pois naquela época a historiografia abordava o 13 de maio muito endeusando, glorificando a figura da princesa Isabel. Como nós vamos ver ao longo desse primeiro bloco, a participação dela é inexistente dentro do movimento abolicionista. E dentro do movimento abolicionista nós tivemos figuras negras muito importantes, né? De pessoas negras, de lideranças negras, que foram fundamentais para a construção desse movimento e que elas devem ser lembradas, né, nesse dia. Então, eu acho que toda a data é sempre uma possibilidade da gente ressignificar ela historicamente. Então, com esse 13 de maio, nesse primeiro bloco aqui que nós vamos debater, quero principalmente demonstrar a importância do movimento abolicionista nesse período e o papel de lideranças negras, de escravos também que resistiram durante esse período, principalmente na década de 1880. Enfim, uma série de questões que eu acho muito importante para a gente entender o 13 de maio, longe daquela coisinha assim estereotipada da princesa Isabel boazinha, da ideia de que ela entregou, né, a abolição da escravidão, uma abolição muito cheia de buracos, muito frágil, né? Então, a ideia é a gente, ao mesmo tempo, combater, né, esse estereótipo, né, princesa Isabel entregando como um favor algo que foi conquistado, né, pela comunidade negra, pelos escravos na época, pelo movimento abolicionista, mas ao mesmo tempo também de ressignificar o 13 de maio como uma data de conquista, entendermos essa luta do movimento abolicionista. E o primeiro passo para isso, eu trouxe assim, acho que para trabalhar três questões fundamentais mesmo para a gente entender qual era o contexto. O movimento abolicionista ele começa ali na segunda metade do século XIX, mas o que, que era o Brasil na segunda metade do século XIX e qual era a importância da escravidão para o Brasil nesse período? Então as questões que eu trouxe são três para a gente iniciar a conversa. Qual era a realidade socioeconômica do Brasil nesse período e qual a importância que a escravidão tinha nela? A segunda pergunta, qual era a realidade jurídica da escravidão no Brasil nesse período? Existia alguma jurisprudência para as propostas abolicionistas ou não? Como a escravidão era tratada no âmbito legal? Ou a abolição também no âmbito legal? E a terceira, qual era a realidade da política institucional brasileira? Como se dava o conflito entre liberais e conservadores? É interessante a gente lembrar, vivíamos uma monarquia constitucional parlamentarista. Eu mencionei no episódio sobre o golpe de 64 que o primeiro regime parlamentarista do Brasil foi durante ali o governo João Goulart, né, com Tancredo Neves e por aí vai, na década de 1960. Mas, na verdade, esse foi o primeiro regime parlamentarista democrático, né? Eu deveria ter enfatizado isso, ou republicano. Na monarquia, nós tínhamos uma monarquia parlamentarista no Brasil, e os embates se davam entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. A partir da década de 1870, nós temos a criação do Partido Republicano, mas já que estamos tratando ainda do início da conversa, vamos ficar nesse embate entre liberais e conservadores, e como eles abordavam a questão da escravidão nesse período. Então, alguns dados para a gente entender a importância da escravidão na estrutura da sociedade brasileira naquele período. Do século XVI até meados do século XIX, mais precisamente até 1850, o Brasil foi o maior importador de escravos da América. O Brasil importou uma quantidade de escravos sem paralelo, até eu diria, com outras nações. A fonte mais confiável que levantou os dados mais definitivos sobre esse tema, que é o Transatlantic Slave Trade Database. É uma instituição que, né, justamente como o próprio nome diz, ele cria base de dados, e é baseado nesse banco de dados que o historiador Luiz Felipe de Alencastro afirma que, no período de 3 séculos, por meio de 14.910 viagens que ocorreram, o Brasil importou da África 4.800.000 escravos. O Brasil, sendo assim, foi responsável por 46% do total de escravizados que desembarcaram nas Américas. 46% é um número que realmente me assusta sempre quando eu abordo esse tema. No Brasil foi responsável quase pela metade, né? Só um pouco, quase chegando ali realmente a metade do número de escravos que foram traficados para a América. O Brasil ainda teve como característica, foi uma das poucas nações independentes que praticaram de forma massiva, né, a escravidão, né, o tráfico de escravos nesse período, no século XIX. E outra característica do Brasil que devemos sempre lembrar é que o nosso processo de independência ele não constituiu uma república e ele não constituiu uma república que abolia a escravidão, como ocorreu com alguns outros países na América Espanhola. Com o nosso processo de independência, nós criamos um império, e um império que tinha como base socioeconômica a escravidão. A ideia de república e abolicionismo só vai existir no Brasil, né, só vai se consolidar no Brasil no final do século XIX. Então nós temos assim essa característica particular se comparado aos nossos irmãos aqui na América do Sul, e enfim, se comparado com a América Espanhola. E durante o século XIX, nós tivemos um grande crescimento da demanda por escravos no Brasil. O Wickles tem um vídeo sobre o conceito de segunda escravidão, que é muito interessante, que nos ajuda muito a compreender esse processo no século XIX no Brasil, que é, digamos assim, um segundo momento da história da escravidão transatlântica. E eu não vou abordar aqui, na verdade, esse conceito de forma profunda, mas eu aconselho, como material complementar, vocês acessarem o vídeo do Wickles. Porque o vídeo também vai nos ajudar a compreender esse aumento da demanda por escravos no século XIX no Brasil. Por que ocorreu esse aumento da demanda de escravos? Porque os países europeus, principalmente a Inglaterra, estavam produzindo cada vez mais, né, produtos industriais e tal, e ao mesmo tempo com a economia crescendo, eles precisavam de mais café, precisavam de mais açúcar, precisavam de mais algodão. E onde eles encontravam esses produtos? Nas colônias, né, na América principalmente, e quem de fato produzia esses produtos, né, quem de fato produzia esses insumos, esses materiais? A mão de obra escrava, né? Você não tinha café, açúcar e algodão sem mão de obra escrava nesses países. Então, se a Europa comprava mais desses produtos, as colônias americanas, ou no caso o Brasil, precisava produzir mais desses produtos. E como se aumentava essa produção? Para se aumentar essa produção, precisava de mais escravos. Então, é meio que um ciclo que ocorre ali no século XIX. Por exemplo, a produção de café do Brasil cresce muito, muito. A elite econômica brasileira era formada pelos cafeicultores escravagistas nesse período. E aquelas cenas que a gente vê em determinados filmes, em determinadas novelas, aquelas dramatizações, aquela grande plantação de café com muitos e muitos e muitos escravos e escravas trabalhando, ou no caso dos Estados Unidos, as plantações de algodão, elas buscam dramatizar esse momento específico, onde houve um aumento enorme da demanda de escravos e o que isso implicou socialmente no cotidiano desses escravos. A escravidão se tornou mais violenta, né? Por exemplo, na África, a escravidão também se tornou muito mais violenta já no nascedouro da coisa, porque ocorreu um aumento no processo de escravização de pessoas, né? Ou seja, mais pessoas sendo retiradas dos seus âmbitos familiares, essas rupturas de relações familiares, e elas eram trazidas aqui para o Brasil sem, né, conhecer ninguém. O próprio ritmo de produção era mais alto, ou seja, tinham mais castigos ocorrendo nessa época para as pessoas trabalharem mais e mais. Inclusive a resistência à escravidão também aumenta nesse período, porque as pessoas não queriam trabalhar naquele ritmo frenético. Então esse é um período muito tenso para a história da escravidão brasileira e muito violento. E como última informação sobre dados, em 1872 nós temos o primeiro levantamento de dados sobre a população escrava no Brasil. E o Brasil tinha mais ou menos 10 milhões de habitantes e algo em torno de 1 milhão e 500 pessoas eram escravas, ou seja, 15,2% da população brasileira era formada por escravos e escravas. Destes 15,2%, 61%, mais da metade, né, estavam localizados nas principais províncias, que demandavam, né, por uma maior quantidade de trabalho escravo, porque tinham mais fazendas e porque precisavam mais de mão de obra escrava, que era Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. No Rio de Janeiro, estima-se que para cada 1,67 pessoas havia um escravo, ou seja, no Rio de Janeiro, a província, né, do Rio de Janeiro, era algo sem paralelo. Como eu falei, os cafeicultores naquela época estavam muito centrados ali na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, e é essa elite que vai demandar muito, né, por uma mão de obra escrava, né? Na verdade, a gente fala muito em Dom Pedro II, numa elite do Partido Conservador e tal, mas a grande elite brasileira nesse período, a classe dominante do Brasil, era essa elite escravocrata, escravagista, né, carioca. Outro dado muito importante desse período é que a expectativa de vida para homens escravos, né, quando eles nasciam, era de 23,4 anos para os homens. Para as mulheres é um pouquinho maior. E por que essa porque essa expectativa de vida tão baixa, porque a mortalidade infantil, e eu peço que vocês registrem esse número porque é realmente assustador, no Brasil era muito alta nesse período. A cada 1.000 escravos homens que nasciam, 327 morriam. A taxa de mortalidade para escravos homens era muito alta, para as mulheres é um pouquinho mais baixa, mas mesmo assim muito alta se comparado hoje em dia. Então, quando o escravo nascia, ele tinha essa expectativa de vida muito baixa, algo em torno de 23,4 anos. Se ele sobrevivesse ao primeiro ano de idade, a coisa melhorava um pouco. A expectativa de vida era de 33,6 anos. E se ele passasse os 5 anos de idade, 38,4 anos. As escravas, né, as escravas mulheres, elas tinham uma expectativa de vida um pouquinho mais alta. E quando abordamos, como eu falei, ok, né, agora nós temos alguns dados sobre a escravidão, mas havia uma jurisprudência para um debate sobre a abolição da escravidão? O que, que estava acontecendo no âmbito legal no brasileiro, né, para a gente fazer uma história das leis também no Brasil, já que a gente está abordando, né, a proclamação de uma lei? A principal questão legal que a gente deve entender para esse período é que em 1850 o tráfico transatlântico de escravos foi proibido. E embora alguns escravos tenham sido transportados, né, para o Brasil de forma ilegal depois desse período, esse é um momento muito importante, porque de fato, né, o tráfico, a Inglaterra pressiona muito pelo fim desse tráfico transatlântico para o Brasil, e a Inglaterra inclusive coloca navios para sempre estar inspecionando os portos brasileiros. Então, na medida do âmbito legal, esse é um ponto muito importante, porque ele está conectado a um segundo ponto. As legislações abolicionistas já estavam sendo implementadas no mundo inteiro. Havia uma forte pressão internacional contra o Brasil pelo fim do tráfico escravo também, pois o país era um dos poucos países no mundo ainda onde a escravidão existia, e não só existia, mas existia da forma assim tão estrutural, como a gente mencionou antes, como era no Brasil. Para a gente ter uma ideia, no Chile a escravidão foi abolida em 1823, na Bolívia, 1826, México, 1829, Colômbia e Panamá, 1851, na Argentina, 1853, Peru e Jamaica também que era um grande polo, né, da escravidão transatlântica, foi em 1854, na Índia e na Rússia, a servidão foi abolida, respectivamente, 1860 e 61. O único país comparável ao Brasil, assim, na forma como a escravidão foi uma base estrutural mesmo para a sociedade durante os séculos 18 e 19, os Estados Unidos aboliu a escravidão finalmente em 1863. Em relação à questão política, como a escravidão era debatida dentro do âmbito político, a abolição da escravidão era vista principalmente como um tabu. Por qual razão? Porque grande parte, tanto dos liberais quanto conservadores, eram donos de escravos, eram cafeicultores, eram fazendeiros que se utilizavam da mão de obra escrava, eram pessoas da elite, né, das várias elites econômicas e políticas brasileiras, que utilizavam escravos no seu cotidiano, principalmente tinham vários escravos domésticos. Então, esse tema era a abolição da escravidão, era um tabu entre eles. E isso só vai mudar quando ocorre uma grande pressão extra-parlamentar em relação a esses partidos e essas lideranças. E esta pressão extra-parlamentar vem do grande tema que a gente vai discutir nesse primeiro bloco, o movimento abolicionista brasileiro. Os movimentos abolicionistas brasileiros começam a ganhar espaço na sociedade a partir da década de 1860. E é difícil dar uma razão assim, do porquê a década de 1860. Porque a década de 1860 marca esse crescimento, mas duas razões assim são fundamentais e elas dialogam uma com a outra. A primeira razão era porque no âmbito econômico, uma parcela da elite brasileira começou a perceber a necessidade de se criar um mercado consumidor mais amplo, de crescer de fato, na verdade nem de crescer, de construir mesmo um mercado consumidor no Brasil. E isso era muito pressionado também pelos ingleses, porque, como eu falei, a Inglaterra estava produzindo cada vez mais produtos e produtos e mais produtos industrializados e tal, e precisava de um mercado consumidor para comprar esses produtos. E no Brasil, a escravidão impossibilitava o Brasil de ser um comprador potencial desses produtos, né? A sociedade brasileira ficava muito limitada nesse sentido. Então, ao abolir a escravidão e criar uma mão de obra assalariada, o Brasil também poderia consumir mais esses produtos e fazer a economia girar, né? Então, também para a elite brasileira que estava querendo industrializar o Brasil, começar, né, um processo de industrialização no Brasil, que só vai ocorrer mesmo de forma mais profunda no século XX, isso também era muito bem visto. Não é à toa que o André Rebouças, um homem negro e um dos principais defensores do abolicionismo, um dos principais nomes do abolicionismo brasileiro, ele era engenheiro, ele era um dos principais defensores, né, desse processo de industrialização do Brasil e da criação desse mercado consumidor também. Embora ele também se encaixasse no segundo fator, que é muito importante a gente entender também, é que o século XIX, querendo ou não, embora seja meio brega às vezes a gente afirmar dessa forma, foi o século das luzes. E o que que isso significa, né? Os ideais iluministas, os ideais liberais e dos direitos humanos começam a crescer no Brasil e com eles também crescem os ideais abolicionistas. Então essa vontade política por mudanças e essa vontade de reformar a economia brasileira muitas vezes caminharam juntas nesse período. E para entendermos o movimento abolicionista no Brasil, ou os movimentos abolicionistas no Brasil, vou utilizar como base o livro da professora Ângela Alonso, chamado Flores, Votos e Balas. Ele é um livro muito interessante que ele aborda os movimentos abolicionistas no Brasil em três grandes ciclos. O primeiro ciclo se dá entre 1868 e 1871, por ser o ano 1871 da edição da Lei do Ventre Livre. Então, a principal conquista desse primeiro ciclo abolicionista é a proclamação da Lei do Ventre Livre. O que era a Lei do Ventre Livre? A Lei do Ventre Livre defendia que as crianças, os filhos e filhas de escravas, quando elas completassem 8 anos, o seu senhor tinha uma opção. Ele poderia entregar essa criança a liberdade, na verdade, ela entregaria ela ao Estado, a consideraria livre, né? A libertaria do vínculo da escravidão, do cativeiro, e o senhor escravo receberia a quantia de 600 réis por isso. Ou ele poderia ficar com essa criança até os 21 anos, e a partir dos 21 anos, esse adulto já, esse jovem, ele seria libertado do vínculo da escravidão, mas o senhor escravo não receberia nada por isso. Então, essa era a grande base da Lei do Ventre Livre. Ela tem alguns outros aspectos que eu também vou abordar, mas assim, o cerne dela era isso. Ou seja, ela apresentava, no âmbito material mesmo, ela dava materialidade para se considerar num horizonte da política brasileira o fim da escravidão. Então, esse primeiro ciclo do movimento abolicionista é muito, mas muito importante mesmo. E não é por mero acaso que a proposta da Lei do Ventre Livre ela é recebida com muita resistência no parlamento brasileiro, principalmente por um grupo dentro do Partido Conservador e alguns liberais, inclusive, que eles vão defender uma tese que a professora Alonso define como escravismo de circunstância. Eu vou dar alguns exemplos de falas, mas que vão ao encontro dessa ideia de escravismo de circunstância, mas esse escravismo de circunstância ele defende basicamente o quê? Que a escravidão, enquanto instituição, ela é condenável moralmente e ela não é desejável. Todavia, as circunstâncias pelas quais o Brasil passava naquele momento, né, não permitiam que o Brasil abolisse a escravidão, pois poderia gerar uma grande crise econômica e, acima de tudo, uma grande convulsão social. Esses escravos libertos poderiam transformar o Brasil, criar no Brasil um clima parecido com a Revolução Haitiana do final do século XVIII ou com a Guerra Civil Americana, né? Elas tinham, dos estadunidenses, eles tinham essa ideia de que o Brasil poderia haver uma grande guerra civil entre escravos e ex-senhores de escravos, e isso iria abalar todas as estruturas da sociedade brasileira. Então, quando a gente vai ver os debates dentro do Senado naquela época e dentro da Câmara de Deputados, no parlamento como um todo, nós temos falas como, por exemplo, do José de Alencar, o mesmo literato que escreveu o Guarani. Ele era um político conservador dos mais reacionários mesmo, profundamente reacionário. E ele tem uma fala que eu acho muito exemplar para a gente entender esse escravismo de circunstância. Ele fala que a escravidão deveria terminar como um fato natural, como foi a sua origem e desenvolvimento. Nenhuma lei a decretou, nenhuma pode derrogá-la. Ou seja, né, ele era favorável a um fim da escravidão não por meio de uma lei, que ela fosse acabando como se fosse... Ele entendia a escravidão meio como se fosse um costume brasileiro. E o líder dos conservadores no período, que era um líder jovem, Paulino de Souza, ele também profere uma frase naqueles debates, né, uma citação aqui dele, que também é muito emblemática. Ele fala: "Ninguém sustenta aqui a perpetuidade da escravidão. neste século das luzes, para homens que professam a lei do Evangelho, a causa da escravidão está julgada e para sempre. Então, isso é muito interessante. Ele fala: olha, a instituição da escravidão, eu acho ela abominável, eu rejeito ela e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, ele defende a necessidade econômica e social da escravidão, que ela está tão. Ele acreditava que a escravidão estava tão naturalizada no Brasil que, naquele momento, extirpá-la, seja até por meio da lei do ventre livre, né? Que era uma lei que ainda era muito progressiva, né? Colocava assim, dava indícios, dava bases para uma transformação na escravidão brasileira, mas ainda não era a abolição da escravidão. Mesmo isso já era rejeitado de forma muito veemente por esses políticos. E é muito válido para a gente desenhar esse quadro do que ocorreu no parlamento brasileiro nesse período, principalmente durante os debates para a implementação que acabou, né, gerando a implementação da lei do ventre livre, que a lei foi proposta pelo Visconde de Rio Branco. Ele respondeu esses argumentos de duas formas. Ele atestou, um, que longe de prejudicar os interesses agrícolas do Brasil, econômicos, a lei do ventre livre compreendia que os senhores seriam indenizados, né? Tinham a possibilidade de entregar as crianças aos 8 anos serem indenizados por isso, ou seja, né, a economia não ia deixar de girar por esse fator. E o segundo ponto é que o que poderia gerar uma convulsão social no Brasil, um cenário semelhante à Revolução do Haiti ou à Guerra Civil Americana, não era o fim da escravidão, mas a manutenção da escravidão. E o Barão do Rio Branco vai falar: a manutenção do status quo não tem perigosos e gravíssimos inconvenientes? O apego aos hábitos, ao status quo, é que provocam as soluções violentas. Ele vai definir com essas palavras o argumento dele. Ou seja, é fundamental que a gente compreenda que o Visconde de Rio Branco, ele era membro do Partido Conservador. É o próprio, é de dentro do Partido Conservador que vem a proposta da lei de ventre livre. Mas que nós temos nesse período uma grande ruptura dentro do Partido Conservador brasileiro. Que ele, o Visconde do Rio Branco, era o chefe do gabinete no parlamentar, chefe do gabinete no Brasil naquele período, e ele era um conservador, mas ele era um conservador reformista. O Paulino de Souza e o José de Alencar, eles vão se configurar como conservadores emperrados, que vão ser conservadores que vão ser contrários a qualquer mudança, seja mudanças pela proclamação da República, seja mudanças favoráveis à abolição da escravidão. Então, quando no dia 28 de setembro de 1871 a lei do ventre livre ela entra em vigor, ela é assinada, nós temos algumas conquistas que a gente pode citar. A primeira conquista é que, de fato, o fim da escravidão finalmente ela se materializa no horizonte da sociedade brasileira. O segundo ponto é que ela também obrigava os senhores a registrar os seus escravos sob ameaça de libertar todo aquele que não fosse registrado durante o período de um ano. O terceiro aspecto é que as famílias de escravos não poderiam ser separadas quando eles fossem vendidos. E, por fim, criava um fundo de emancipação, que era o que reunia impostos advindos de transições de propriedade escrava, loterias e outras multas que eram geradas, criariam um fundo que o governo poderia investir em compras de alforrias. Esse último aspecto é o único que não vai para frente, mas todos os outros são conquistas importantes. Porque esse fundo, de fato, sempre ficou muito nebuloso quanto dinheiro tinha lá, o que era investido, então ele acaba sendo meio que um fundo perdido. Então, dentro desse primeiro ciclo do movimento abolicionista no Brasil, a grande conquista é justamente a lei do ventre livre e essa ruptura que ocorre dentro do Partido Conservador. E muito isso se dá pelo início de uma pressão do movimento abolicionista recém-criado no Brasil, onde tivemos líderes negros pioneiros, como André Rebouças, que era um engenheiro e um empresário, o advogado Luiz Gama, que se tornou um grande intelectual do abolicionismo, também um homem negro, José do Patrocínio, vai ser muito importante para o jornalismo negro nesse período, para as publicações tanto literárias quanto dentro do jornalismo, periódicos, né, que eram favores do abolicionismo e que eram produzidos por pessoas negras, por ex-escravos ou negros que eram livres já, seja de nascimento, seja por conquista da alforria. Então, todos esses importantes personagens, eles vão sim conseguir pressionar o parlamento brasileiro por mudanças, né? Homens como André Rebouças, por exemplo, vai ter um pé no movimento social, nas ruas, né? No movimento abolicionista fervendo ali, e um outro pé no parlamento. E ele vai saber muito habilmente fazer essa relação extra-parlamentar, parlamentar, e conseguir pressionar por conquistas o parlamento brasileiro. Já o segundo ciclo do abolicionismo brasileiro, ele vai ser marcado pelo crescimento do movimento e por sua nacionalização. Ele ocorre entre 1878 e 1885, e é um período que ele é marcado principalmente pelo surgimento e a consolidação da figura do Joaquim Nabuco, um político branco da elite, né, pernambucana brasileira, que ele vai ser um abolicionista convicto mesmo, vai ser uma das principais figuras do abolicionismo brasileiro, sempre muito lembrado por isso. O liberalismo brasileiro tem ele talvez como a sua figura quase que máxima, assim, né, dentro do âmbito da política. E o Joaquim Nabuco, ele também tinha muito contato, ele era um membro da elite, né, brasileira, de Pernambuco ali principalmente. Tinha muito contato com abolicionistas ingleses, então ele vai ser muito hábil em fazer esse meio de campo entre abolicionistas brasileiros e ingleses. E as duas grandes conquistas desse período, né, desse ciclo do abolicionismo, do movimento abolicionista brasileiro, vai ser a criação da Confederação Abolicionista, em 1883, e a abolição da escravatura na província do Ceará, que ocorre no dia 25 de março de 1884. Por que a criação da Confederação Abolicionista é importante? Porque ela vai ser a primeira instituição brasileira em nível nacional, né, que vai defender a abolição da escravatura, e ela vai agrupar todas as outras pequenas e médias associações, e ela vai realizar eventos muito importantes, como ela vai alugar teatros para fazer peças épicas de teatro, de dramaturgia, óperas, inclusive, que vão ter temas abolicionistas, né, como grandes críticas à escravidão. E dentro desses eventos vai ser realizado algo que se torna muito emblemático desses abolicionistas brasileiros, que é a compra pública de alforrias, né? Então, várias pessoas que tinham sua alforria comprada ali, né, de forma pública, numa grande dramatização, né, se torna meio que um evento teatral, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido que era utilizada essa dramatização para fins políticos, né, para propagar as ideias abolicionistas. E em 1884, a escravatura foi abolida no Ceará por ser uma província que tinha poucos escravos, tinha um movimento abolicionista forte, e o presidente da província também era abolicionista, o que favoreceu tudo isso. Então o Ceará vai se tornar meio que também algo muito emblemático, essa conquista. No mesmo ano, a província do Amazonas também vai abolir a escravatura lá, e nós vamos começar a ter pequenas ilhas, onde o abolicionismo já tem conquistas dentro do território brasileiro. Por fim, o último ciclo, né, o terceiro ciclo e o ciclo final do movimento abolicionista, vai ser um ciclo marcado pela radicalização e a popularização do abolicionismo. Ele tem início quando se cria um gabinete, o primeiro gabinete realmente pró-abolição, que é apoiado pelo governo. Dom Pedro II apoia a formação desse gabinete, que é chefiado pelo liberal Manuel de Souza Dantas. O Manuel de Souza Dantas, ele tem meio que uma missão, né, já num acordo com o governo, para estruturar finalmente o processo final mesmo de abolição da escravidão no Brasil, né? Ele tem comissão estruturar isso dentro do parlamento. E ele desenvolve o projeto de reforma Dantas, que tinha uma série de características, como libertar escravos com mais de 60 anos, criar imposto sobre propriedade de escravos. Enfim, era uma série de pequenas reformas ainda dentro da escravidão, embora ainda não constituísse a abolição da escravidão. No máximo, fixava em 16 anos a extinção total do regime escravista, ou seja, todos os escravos, né, ou filhos de escravos, completassem 16 anos, seriam considerados libertos. Só que o Dantas, ele não é muito eficaz em conseguir a aprovação dessas reformas, e os conservadores crescem muito nesse período, conseguindo surfar nesse medo do fim da escravidão no Brasil e do que isso poderia significar. E os conservadores conseguem tomar o gabinete parlamentarista, né, de volta para eles. E os abolicionistas se encontram numa posição meio fraca, pois eles já não obtêm a maioria no parlamento, então dentro do parlamento, dentro da política institucional, por meio das instituições, eles perdem força e não conseguem ser ouvidos, vamos dizer assim. E isso leva a um momento crucial ali na década de 1880, para entendermos o processo de abolição no Brasil, que é a radicalização do movimento, a tomada de protestos por meio de desobediência civil e a popularização do movimento. Então, nesse período, o que ocorre é que os abolicionistas, o abolicionismo até esse momento, ele sempre foi um movimento de elite. Existiam negros abolicionistas, como eu comentei, mas eram todos pessoas bem letradas, pessoas que circulavam por meio da elite, eram advogados, engenheiros, por aí vai. Mas esse é um momento que os abolicionistas, esses membros da elite, eles começam a propagar a ideia de desobediência civil, eles começam a estruturar fugas massivas de escravos. Isso acaba gerando assim, uma série de eventos de desobediência civil mesmo. Então, os personagens que passam a entrar em cena nesse período são os próprios escravos e as próprias pessoas pobres que criam uma rede de sociabilidades assim, para ajudar esses escravos a fugirem de forma massiva. Então, diversos escravos fogem nesse período e meio que é criada uma rede de um abolicionismo popular, que era comungada, assim, era compartilhada por esses escravos, por cidadãos comuns também, que ajudavam eles nesse procedimento. Então, esse movimento de resistência popular contra a escravidão, de realmente ir lá, vários quilombos são formados ao longo dessa década de 80, muitos abolicionistas tentam ajudar esses escravos fugidos a irem para o Ceará, a ir para o Amazonas, a ir para Santos, onde a escravidão já havia sido abolida também. Então, um momento de desobediência civil e de grande popularidade mesmo dos ideais abolicionistas. E como a desobediência civil cresceu, também cresceu a violência por parte dos escravagistas. Então, nesse período, nós temos açoitamentos públicos de escravos fugidos, né, para servir como exemplo, e nós temos uma série de jornais abolicionistas que foram atacados também. E é nesse contexto de grande efervescência social que Dom Pedro II viaja para a Europa em fevereiro de 1887. Ele estava doente e ele foi se tratar por lá e ele deixa a princesa Isabel, né, como a imperatriz regente, né, como ela assume a regência nesse período. E a despeito dos estereótipos que tem da princesa Isabel como uma abolicionista, num primeiro momento os abolicionistas tentam entrar em contato com ela para ter audiências e tudo mais, e ela rejeita, né, ela meio que despista eles. E quando ela vai se pronunciar no parlamento, ela também não toca no assunto da escravidão. Mas é esse contexto de efervescência social que vai levar praticamente que em 1888, a Lei Áurea, né, como ficou conhecida, a Lei da Abolição da Escravatura, ela é assinada meio como se fosse um grande consenso entre liberais e conservadores, porque não dava mais para sustentar aquela situação. E um gesto decisivo nesse período, que tem muito a ver também com a proclamação da República que vai acontecer em 89, o exército passa a negar a caçar esses escravos que tinham fugido nesse período, né? Então o exército se põe favorável ao abolicionismo, e esse é um movimento muito, muito importante, quase que o movimento final, né? A pá de cal que é jogada em cima da escravidão no Brasil. E um outro evento muito importante é que o próprio Papa, o Joaquim Nabuco, entra em contato com o Papa e o Papa envia uma mensagem se demonstrando também favorável à abolição da escravidão no Brasil. E por fim, no dia 3 de maio de 1888, na abertura do ano parlamentar, finalmente se anuncia o projeto, né? Em 3 de maio ele é colocado para andar e logo no dia 13 de maio ele é assinado, né? O fim da escravidão no Brasil é enfim assinado. E a lei ela é aprovada com o aspecto central dos movimentos abolicionistas defendido, que é a não indenização aos donos de escravos, né? Os antigos donos de escravos não seriam indenizados nesse processo. Mas um outro aspecto que era muito importante não foi atendido, que era a defesa, né? A ideia de que todos esses escravos recebessem uma pequena propriedade para residir depois. E como nós vamos ver no segundo bloco, esse é um dado fundamental para a gente entender o quão difícil foi esse processo pós-abolição da escravatura no Brasil. No dia 26 de janeiro de 1893, o cortiço Cabeça de Porco, o mais célebre cortiço carioca do período, era destruído. Há controvérsia quanto ao número de habitantes da estalagem. Dizia-se que, em tempos áureos, o conjunto havia sido ocupado por cerca de 4 mil pessoas. Naquela noite de janeiro, a Gazeta de Notícias calculava em 400. Outros jornais da época afirmavam 2 mil habitantes. 3 dias antes, os proprietários do cortiço foram intimados pela Intendência Municipal para que providenciassem o despejo dos moradores, seguido da demolição das casas. A intimação não foi obedecida. Assim, o prefeito Barata Ribeiro decidiu derrubá-lo à força. O cortiço foi cercado pela infantaria e pela cavalaria policial. Chama a atenção a equipe montada pelo prefeito Barata Ribeiro para comandar a operação. Dr. Emídio Ribeiro, engenheiro municipal, Dr. Arthur Pacheco, médico municipal, e o Dr. Frederico Frois, secretário da Inspetoria Geral de Higiene. Um batalhão na casa de centenas de operários e trabalhadores foi convocado para colocar o cortiço abaixo. Os moradores suplicaram para terem um período de 24 horas para retirar seus pertences do local. Não foram atendidos. Nem mesmo foi permitido que pegassem os seus bens pessoais, colchões, roupas, comida, utensílios em geral. Todavia, num gesto de suposta caridade, o prefeito permitiu que esses pegassem algumas tiras de madeira que poderiam ser aproveitadas. Indícios apontam que alguns moradores pegaram esse material, subiram o morro que existia atrás do cortiço e ergueram alguns casebres, onde uma das proprietárias do Cabeça de Porco já possuía alguns lotes. Nesse mesmo local que, em 1897, se estabeleceram, com a devida autorização dos chefes militares, os soldados egressos de Canudos, o lugar passou a ser chamado de Morro da Favela. Era o fim da Era dos Cortiços e o início do Século das Favelas. E era essa a dura realidade que os ex-escravos enfrentaram após a abolição da escravatura. Essa narração, ela narra o processo de construção da primeira favela no Rio de Janeiro, do primeiro conjunto habitacional que foi denominado favela. E ele foi retirado do livro Cidade Febril, do professor Sidney Chalub. Eu acho que ele narra com tantos detalhes, de uma forma tão rica, como era essa realidade encontrada pelos ex-escravos ali no finalzinho do século XIX, no início da República. Lembrando que o evento acontece no início de janeiro de 1893, ou seja, ali nos primeiros anos dessa nova república, nos primeiros anos desse mundo pós-abolicionista, né, que os ex-escravos brasileiros encontraram. Duas informações que eu acho importante: esse morro que passa a ser habitado ali e passa a ser chamado de Morro da Favela, né, o que depois vai se tornar algo comum para esse tipo de conjunto habitacional, é o Morro da Providência, que existe até hoje na zona central do Rio de Janeiro. Segundo ponto, favela é um arbusto rasteiro que existe na Caatinga, no bioma da Caatinga, no Nordeste, e como cita ali no texto, os combatentes de Canudos, né, muitos deles negros também, que foram convocados pelo exército para combater as manifestações em Canudos, os eventos em Canudos, a resistência popular que ocorria lá, eles tinham muita dificuldade em caminhar pela Caatinga, porque a favela é um arbusto um tanto espinhoso, assim, que ficava roçando, ficava cortando e incomodando nas suas canelas e nas suas pernas. Devido a essa experiência desagradável ali com essas favelas, eles ficaram com esse nome em mente e esse novo local que eles passaram a morar, eles passaram a habitar, denominaram de Morro da Favela. E sobre esse mundo pós-abolição que os escravos encontraram, né, esse Brasil pós-abolição que os escravos encontraram, ele era uma realidade muito difícil, principalmente devido a um grande preconceito que existia com esses ex-escravos e a dificuldade deles se inserirem na sociedade. Isso já vinha do século XIX, mas ali é meio que agravado, principalmente porque durante o século XIX a administração pública no geral no Brasil, principalmente na segunda metade desse século, ela começou a ter uma abordagem que se autolegitimava como mais técnica, competente e científica. Mas, Ricardo, o que isso tem a ver? Por que isso é importante? Lembre que ali na narração há um momento que ele cita a participação de dois personagens, três, na verdade, muito importantes. Um era um engenheiro, um era um médico e o outro era o responsável pela Inspetoria Geral de Higiene. Por que era importante que um médico, um engenheiro e essa Inspetoria Geral de Higiene estivessem ali naquele local? Porque os cortiços, essas habitações muito simples, que muitas vezes estavam no centro das cidades, isso também é muito importante, elas estavam em espaços centrais. Hoje em dia é muito difícil você encontrar pobres morando no centro, né, das grandes cidades, mas naquela época era algo relativamente comum, eles moravam nesses cortiços. E, em geral, as elites brasileiras no Império, as elites econômicas nesse período, elas estavam embebidas, assim, de um cientificismo ali no século XIX, que via esses conjuntos habitacionais, essas pessoas, como parte das classes perigosas e das classes viciosas no Brasil. Então, essas pessoas elas eram vistas a partir de uma ótica negativa e os cortiços eram considerados focos de epidemia. Olha só, nós estamos vivendo aqui o período do coronavírus. Na época, em 1850, houve um grande surto de febre amarela. Em 1855, uma grande epidemia de cólera. E quais foram os locais mais combatidos, onde se achava que circulava mais essas doenças? Justamente os cortiços. Os cortiços eles cresceram, principalmente a partir das décadas de 1850 e 60, devido ao crescimento do fluxo dos imigrantes portugueses e de escravos que conquistaram a sua alforria nesse período. A gente narrou bem ali no primeiro bloco, né, como se deu esse processo de abolição da escravidão, né, meio que progressivo. E também muitos escravos eles obtiveram nesse período autorização para viverem sobre si, que era um termo utilizado na época. E o que que isso significava? O escravo ele não precisava viver em cativeiro, né, no espaço onde o seu senhor também morava, por exemplo. Ele poderia morar fora do local de trabalho, ele tinha uma autorização para isso, e viver uma vida, entre aspas, relativamente comum. E isso era algo que muitos escravos buscaram nesse período. O professor Sidney Chalub tem um outro livro que se chama Visões da Liberdade, que ele aborda muito isso, né? Como os escravos, eles não necessariamente muitas vezes que sonhavam com o fim da escravidão, mas simplesmente por condições melhores, como, por exemplo, viver sobre si, poder viver num local fora do local de trabalho, digamos assim, né? O fim dos cortiços está relacionado muito com uma política de higienização social, onde essas pessoas que moravam ali, elas eram consideradas classes perigosas, na verdade, duplamente perigosas. Por quê? Porque se acreditava na época que os mais pobres propagavam doenças, né? Ambientes como os cortiços seriam sujos, insalubres, e ali as doenças seriam, né, compartilhadas de forma mais rápida, né? Acreditavam que esses eram ambientes onde as doenças se propagavam melhor, né, com mais rapidez, e também que eram ambientes onde se desafiava o controle social no meio urbano. Era muito difícil você saber quantas pessoas moravam no cortiço, como é que era o fluxo, pessoas suspeitas poderiam morar nos cortiços. Então tinha toda essa visão negativa em relação aos cortiços na época. Tinha uma vontade muito grande da administração pública de controlar melhor esses ambientes, seja pelo aspecto da higiene, seja pelo aspecto do controle social mesmo. E como eu falei, tudo isso legitimado por uma visão muito negativa, preconceituosa desses ambientes e das pessoas que moravam ali. O maior exemplo é que as políticas de higiene que buscavam tratar de doenças ali, elas buscavam tratar da febre amarela, da cólera, da varíola. Mas os mais pobres, eles na verdade sofriam com tuberculose, principalmente. Esse era o grande mal do século. Então, por que combater aquelas outras doenças? Porque essas eram as doenças que mais atacavam os imigrantes brancos. Então, a administração pública estava preocupada com combater essas doenças que atacavam os imigrantes brancos, como febre amarela e por aí vai, cólera também, né? Principalmente elas. Cólera e por aí vai, a varíola, como eu citei, mas os mais pobres, eles de fato sofriam de tuberculose. Então tem uma relação muito interessante entre o que de fato as pessoas mais necessitadas ali, os ex-escravos, principalmente nos cortiços, estavam sofrendo e o que a administração pública estava tentando combater. E acreditava, inclusive, que esses mais pobres, né, os negros, ex-escravos, eles eram os principais propagadores das doenças, quando não era verdade, quando na verdade eram os imigrantes que estavam vindo e, na verdade, a sociedade como um todo, né, não existia um grupo específico que era responsável pela transmissão dessas doenças. E outra questão que envolve os cortiços era que a elite política e econômica do país acreditavam que essas eram classes viciosas também, que elas tinham alguns vícios. Então os pobres teriam os vícios da incapacidade de poupar, a tendência para serem ociosos e para vadiagem, né? Ou seja, eles não tinham emprego e ficavam circulando pelo centro da cidade. Isso era vadiagem, era considerado crime na Primeira República, né? Se você não apresentasse uma carteira de trabalho, um registro de trabalho, e você ficasse circulando ali pelo centro da cidade de bobeira, você poderia ser preso. A falta de trabalho, acreditava-se, gerava falta de virtude. E esse seria o caminho para vícios ainda piores, como, por exemplo, a criminalidade. Então, quando a gente vai analisar esse Brasil pós-abolição, são principalmente os ex-escravos que vão ser taxados com esses rótulos e vão ser caçados de alguma forma pela administração pública. Realmente, como eles não receberam uma pequena propriedade para morar, receberam indenização nenhuma, a realidade que os seres escravos vão encontrar no pós-abolição é muito dura e com um preconceito muito grande em cima deles. E para encerrar esse pequeno bloco, eu só queria justamente demonstrar, né, o quão difícil se era para os ex-escravos viverem nesse período, pois foram utilizados para lutar em canudos. Havia a promessa de que o governo iria dar moradia para essas pessoas caso vencessem a Batalha de Canudos. E a Batalha de Canudos foi vencida, mas ao retornarem para o Rio de Janeiro não encontraram moradia, tiveram seus cortiços destruídos, eram vistos como pessoas que não queriam trabalhar, quando na verdade eles não conseguiam emprego. Existia uma grande dificuldade para encontrar emprego no Brasil ali logo depois da Proclamação da República e o fim da abolição. Então gostaria de terminar esse episódio ressaltando isso. A abolição da escravatura foi de fato uma conquista muito importante, mas junto com ela não veio um grande pacote de direitos e possibilidades para essas pessoas que antes viviam na escravidão. Então esse mundo do trabalho assalariado livre não era o sonho que prometeram para esses escravos. Eles tinham a sua liberdade, mas uma liberdade infelizmente muito tolhida e limitada devido a toda essa série de questões estruturais da época e principalmente o preconceito. Bem, pessoal, então encerramos mais um episódio do Estação Brasil. E como para fechar esse episódio, como forma de realizar um encerramento, eu gostaria só de trazer alguns dados sobre a questão da população negra hoje no Brasil. Quando nós vamos ver a representatividade política desse grupo, a Câmara Federal de Deputados é formada por 75% de brancos hoje em dia e 24% de negros e pardos. No Senado Federal, 82% de brancos e apenas 17% de negros e pardos. Ah, Ricardo, mas será que isso é tão grande, essa discrepância? Bem, a sociedade brasileira é formada por 55% de negros e pardos, enquanto só temos 45% de brancos, 44% de brancos. O que isso significa? A gente tem uma discrepância muito grande entre o que é a nossa sociedade, a sua diversidade e a representatividade política que essas pessoas têm, né? Que a população negra tem nas instâncias mais importantes do nosso poder legislativo. Tem alguns dados que certamente eles estão um pouquinho desatualizados, porque eu não tive tempo de encontrar dados mais atuais. Mas o analfabetismo entre os brancos é de 4,2% no Brasil, para pretos e pardos 10%, são dados de 2016. A média do rendimento de brancos no Brasil é de R$ 2.814, para pardos R$ 1.606 e para autodeclarados pretos R$ 1.570. E outro dado importante, a taxa de desocupação de desemprego. Esses dados, como eu falei, eu precisava ter feito uma pesquisa mais recente para atualizá-los, mas no último trimestre de 2017 era entre 9,5% dos brancos estavam desempregados, pardos 14,5% e pretos 13,6% desempregados. O desemprego é maior também entre eles. Então, todos esses dados, a gente consegue ver a desigualdade racial e social que existe no Brasil, né? Como raça, classe, acabam se entrelaçando, né? Existem dificuldades insuperáveis quase para a comunidade negra no Brasil, para a população negra no Brasil. Então, é muito interessante, retomando o início do episódio, né? Como a gente vê o Babu colocando essas questões sendo debatidas no espaço público, né? Na Rede Globo, na maior emissora do país. Então, muito legal ele trazer esse tema à tona. E também, quando a gente analisa tudo que a gente debateu no episódio, coisas, né, que o Babu também debateu lá na aula dele, né, na fala dele, nós conseguimos entender como compreender a escravidão é fundamental para compreender o Brasil. E quando a gente compreende o processo de abolição da escravidão, a gente percebe que com o fim da escravidão, o legado da escravidão não termina. O legado da escravidão no Brasil pode ser visto até hoje. Então, muito obrigado a todos que ouviram o nosso episódio. Por favor, sigam-nos no Twitter, sigam-nos no Instagram, ajudem com o Apoia-se, né? Nós estamos fazendo bastante material extra, muito legal nessas duas redes sociais, no Twitter e no Instagram. E ele só é possível, né? Todo esse trabalho só é possível porque vocês nos ajudam no Apoia-se. Então, muito obrigado a todos, forte abraço, mantenham-se bem e seguros, hein, durante esse período do coronavírus e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.